Originalmente, Peppa Pig foi criada no final dos anos 90 pela empresa Ashley Baker Davis. Mas foi somente em 2004 que a Peppa ganhou seu primeiro episódio na TV. E desde então se tornou um grande sucesso, ganhando fãs no mundo inteiro. Porém, a história por trás da criação da personagem é baseada em uma história assustadora. Johann Smith vivia com sua filha, Peppa, numa fazenda de criação e abate de porcos. A garota ela era muito amorosa. Ela adorava os animais e costumava frequentemente a dar comida aos seus porcos. E por causa disso, ela acabou se apegando a eles. Principalmente a um casal de porcos e aos seus porquinhos bebês. Um desses filhotes, ele era bem diferente dos outros porcos da fazenda e fazia um grunhido bastante diferente. A garotinha Peppa era amiga do morador da fazenda vizinha da família dela. E um dia, ela havia feito desenhos dos seus animais e mostrou para o vizinho, visto que os porcos já estavam destinados à venda para um açougue local, e que Peppa não deveria continuar se apegando aos animais da fazenda, pois logo, eles se tornariam carne no prato de alguém, a fim de acabar com o carinho que a sua filha havia desenvolvido pelos porcos. O pai da Peppa decidiu acelerar o processo de venda e de abate dos porquinhos. Peppa, que era amiga do morador da fazenda vizinha, havia feito desenhos dos seus animais e mostrou para o seu vizinho. Entretanto, porém, seu pai não gostou da atitude da criança, visto que os porcos já estavam destinados à venda para um açougueiro. A fim de acabar com o carinho de Peppa pelos porcos, o pai da menina teria acelerado o processo da venda e do abate dos porquinhos, mas assim um dos filhotes. A menina Peppa, completamente triste, decidiu jogar o desenho que havia feito em um triturador, pois se o seu pai a visse com aquele desenho novamente, ele iria brigar com ela. A menina Peppa, então, decidiu pedir a ajuda do fazendeiro vizinho para jogar o desenho no triturador. Ele ajudou a menina, a levando até o lugar. Só que quando a menina chegou lá, ao se equilibrar para colocar o desenho dentro do triturador, Peppa acabou ficando com o braço preso dentro da máquina, que começou a sugá-la para dentro. Completamente assustado, o vizinho correu para desligar a máquina. Só que já era tarde demais. Peppa havia sido sugada pela máquina. Seu vizinho não conseguiu ajudar a menina, que acabou sendo triturada em... O pai da menina, ao ver seus restos mortais, acabou cometendo no local. Essa história da origem de Peppa teria sido contada pelo vizinho a um jornalista da região. E anos depois, transformada no desenho Peppa Pig. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Você já tinha ouvido falar dessa história? Bom, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like no vídeo, eu, por favor, peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui do canal aí na sua tela. Veja se te interessar. E falou!